uma bela história, uma nova cara. Os mesmos varões que mais uma vez, que mais uma vez irão ficar, que mais uma vez irão ficar de cabelo em pé. De uma só voz. E no mundo dizem que são tantos como somos nós. O peso da terra, o peso da guerra. Quem é que carrega? Quem é que carrega? É bom, é bom. Essa mesa vai virar, trazendo sonho pra vida real, tomando de assalto a cidade ideal. Algo na luz dessa lua junta minha um grito trancado no peito por tantas correntes, das contas correntes quer se soltar. Enquanto dorme a cidade, silencioso é o combate. Será nessa serenata toda bicharada vingada irá cantar. Ao menor sinal de perigo que alcança a mão, meu amigo. Como somos.